Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada aqui no Núcleo Espírita Caminho da Luz em Mogi das Cruzes. Uma noite abençoada que podemos receber o auxílio, o amparo da espiritualidade e abençoada também porque podemos nos recordar, nos lembrar de uma figura tão marcante do cristianismo que é Simão Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, um homem que quando nós estudamos a sua vida, nós percebemos que ele tinha algumas imperfeições muito parecidas com as nossas imperfeições. Nesta noite nós vamos ver que ele era uma pessoa comum do seu tempo. E Jesus, ao escolher um homem simples do povo, com muitas imperfeições, agiu de uma forma muito sábia. Porque se Jesus tivesse escolhido para ser seus discípulos apenas aqueles espíritos mais elevados, espíritos melhor desenvolvidos, espíritos mais evoluídos, hoje nós poderíamos dizer em nossas preces assim: Jesus, é impossível seguir o seu evangelho. Porque aquelas pessoas que conviveram com o Senhor, primeiro, tiveram a grande vantagem de conviver com o Senhor. Segundo, já eram espíritos adiantados na sua evolução. Como nós, homens e mulheres tão imperfeitos, espíritos que ainda estamos de vida em vida tentando aprender alguma coisa, como que nós vamos conseguir, Jesus, seguir a sua mensagem? Mas a mensagem de Jesus, ela tem um poder de transformação na vida do espírito extraordinário. Então, Jesus, ao escolher homens e mulheres imperfeitos para serem seus discípulos, estava dando a prova de que aquele que seguisse a sua mensagem teria toda a condição de superar as suas imperfeições e as suas limitações. E a vida de Pedro é um grande exemplo de alguém que, conhecendo Jesus e pondo em prática, conseguiu vencer esses obstáculos, essas dificuldades que a vida de todos os homens tem em todos os tempos. Ainda falta responder a algo assim, mas ele conviveu diretamente com Jesus, então para ele foi mais fácil. Mas nós vamos ver nesta noite também que Pedro, mesmo estando ao lado de Jesus, também se permitiu a dúvida. Mesmo testemunhando fenômenos extraordinários produzidos por Jesus, também hesitou, duvidou, vacilou, permitiu que o medo tomasse conta dele. Então isso nos mostra que nem sempre nós precisamos necessariamente ter a presença de alguém extraordinário para nos motivar à mudança. Nós vamos descobrir que são processos que ocorrem dentro de nós a partir do que nós aprendemos com a vida. Então nesta noite vamos conhecer um pouco ou relembrar passagens importantes da vida do discípulo de Jesus, que nós conhecemos como Simão Pedro, ou simplesmente Pedro. Nós temos muitos episódios marcantes da vida de Pedro. Não sei se eu vou conseguir nessa noite falar de todos esses que estão relacionados aqui, mas nós vamos tentar falar de alguns e destacar a importância que esses exemplos têm para a nossa própria evolução espiritual. Certa vez, Pedro, que era pescador, juntamente com seu irmão, estava lá na beira do lago, recolhendo as suas redes da pesca noturna, que geralmente pescava-se à noite. E naquela manhã que eles tinham ali chegado com o barco na margem, passa Jesus por eles e os convida a uma nova vida. É quando Jesus chama para ele, então, Pedro e André, seu irmão, e faz o convite inesquecível. Diz para eles assim: segue-me e vos farei pescadores de homens. Naquele momento, eles passam a seguir Jesus. Naquele momento, eles deixam de lado a sua responsabilidade, o seu compromisso e se tornam discípulos de Jesus. Diferente do que a gente pode pensar, eles não abandonaram completamente o ofício deles. Eles continuaram trabalhando como pescadores por algum tempo, porque há outros episódios do Evangelho que nos revelam isso. Mas o mais marcante dessa passagem é que eles deixaram de lado aquilo que representava para eles o seu único compromisso, a sua única preocupação de vida, e se dispuseram a seguir Jesus. Era comum naquele tempo ali na Palestina aparecerem rabinos ou mestres pregando, ensinando sobre a lei de Moisés. Mas aquele era diferente. Aquele que os convidou a torná-los pescadores de homens era alguém que vinha trazer uma revelação que até então ninguém tinha ouvido falar de forma tão evidente quanto Jesus fez. Um grande exemplo para nós é perguntar se hoje Jesus se abeirasse de nós, chegasse até nós e falaria: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Nós estamos com disposição de receber esse convite hoje? Será que nós faríamos como eles fizeram? Deixaram de lado tanto das suas preocupações materiais e seguiríamos a Jesus? Será que nós teríamos aquele comprometimento de aprender com as suas palavras? Naturalmente que nos nossos tempos, devido à nossa mudança cultural, à diferença de sociedade que nós vivemos, nós teríamos o convite de Jesus de uma maneira diferente. Jesus não iria na porta do nosso trabalho nos chamar. Ele tem nos chamado de maneiras diferentes ao longo dessas vidas todas que nós temos reencarnado. E de alguma forma, Jesus já chamou cada um de nós a segui-lo. Afinal de contas, todos nós conhecemos a mensagem de Jesus. E a grande pergunta que fica para uma reflexão individual, para cada um realmente pensar: eu atendo esse convite amoroso que Jesus faz à minha pessoa permanentemente? Nesta noite mesmo, é como se Jesus estivesse nos convidando. Porque toda vez que nós encontramos a sua mensagem, que ouvimos as suas histórias, que buscamos seu conhecimento espiritual, de alguma forma a voz do Mestre vem até nós e nos diz: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Cada um de nós temos um compromisso com a nossa evolução espiritual, mas também temos uma responsabilidade com a evolução espiritual dos nossos irmãos e humanidade. De alguma forma, nós temos que levar o Evangelho de Jesus a toda a humanidade, pregando nas praças, subindo aqui, falando na casa espírita ou na igreja, onde quer que for? Não. Hoje o Evangelho pede um tipo de pregação muito mais eficaz no convencimento das pessoas. É a pregação que nós podemos fazer a partir dos nossos exemplos, a partir das nossas atitudes, a partir do nosso caráter. Pregar o Evangelho demonstrando-se que você é uma pessoa comprometida com a ética, com os valores, com os princípios de amor e respeito ao próximo, é a forma mais eficaz de tocar os corações hoje de todas as pessoas da humanidade. Por isso que nós, que nos encantamos com os ensinamentos de Jesus, revelados pelos Espíritos superiores, traduzidos numa linguagem mais apropriada às nossas condições, que nos sentimos tão motivados e cativados por essa mensagem do Evangelho, que é restaurada pela doutrina espírita, nós passamos a ter um compromisso de levar através das nossas vidas, mesmo imperfeitos, mesmo criaturas que erram com frequência, mas de levarmos esse Evangelho no dia a dia, nos exemplos que nós possamos ser capazes de produzir. Então fica para nós a reflexão: estamos aptos a deixar de lado tantos compromissos, tantas obrigações e, mais ainda, deixar de lado o nosso eu para atender o convite amoroso de Jesus? Quantas vezes nós não conseguimos demonstrar esses princípios que nós acreditamos tanto porque estamos apegados a pontos de vistas muito individualistas, muito exclusivistas e egoístas? Muitas vezes nós não conseguimos levar às pessoas uma mensagem positiva porque nós estamos muitas vezes apegados às nossas exigências interiores. Nós achamos que a vida deve seguir o rumo como nós achamos o correto. Nós queremos impor pontos de vista, queremos determinar o modo de agir do outro. E esquecemos que nós estamos violentando um direito sagrado que cada ser vivo tem, que é o de escolher os seus próprios caminhos, de tomar as suas próprias decisões, dentro daquela ideia do princípio de respeito que tem que ter ao livre-arbítrio de cada um. Nós esquecemos que temos que cuidar muito mais das nossas vidas do que propriamente da vida do nosso próximo. E nós não conseguimos abrir mão, então, de tanto eu que nos impõe tantas características de imposição sobre o próximo. Hoje, deixar de lado e seguir Jesus é deixar de lado o nosso personalismo, deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado os nossos pontos de vista que nós defendemos muitas vezes com grande agressividade, para de fato levar a mensagem de Jesus às outras pessoas. Que é uma mensagem de amor, que é uma mensagem de compreensão, que é uma mensagem de tolerância, que é uma mensagem de acolhimento, que é uma mensagem de serviço ao próximo. Nós seremos efetivamente seguidores de Jesus se nós formos capazes de observar aquela pessoa que não aprovamos a conduta dela e mesmo assim reconhecê-la como alguém que merece o nosso respeito, que merece a nossa capacidade de ajudá-lo, que merece a nossa participação no que for possível para promover o bem-estar dessa pessoa. Mesmo que alguém seja completamente contrário às nossas ideias, ainda assim precisamos aprender a amar essa pessoa. Precisamos aprender a aceitar, conviver, cooperar. Assim estaremos sendo efetivamente cristãos. Assim conseguiremos realmente nos tornarmos discípulos de Jesus. Outro episódio marcante da experiência de Pedro com Jesus foi numa certa ocasião que Jesus, reunindo ali os seus discípulos, já queria saber quais eram as repercussões das suas pregações. E aí Jesus dirige aos discípulos uma pergunta. Jesus, ele tinha meios de saber sobre como as pessoas estavam recebendo a sua mensagem. Muitas coisas que Jesus falou para os discípulos, muitas coisas que ele perguntava, não é porque ele não sabia. Na verdade, era parte do processo de formação deles. Então, quando Jesus pergunta para eles, para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou, ele já sabia o que as pessoas pensavam sobre ele. Mas ele queria ver as reações dos discípulos. Essa dramatização que nós vamos ver agora nos mostra esse momento, então, que Jesus traz ali esse questionamento. Nós não vamos conseguir ver o vídeo, deu algum probleminha, mas eu vou narrar então o episódio como foi. Quando Jesus faz essa pergunta, o que dizem os homens, né, o que dizem as pessoas, quem é o Filho do Homem, ele está perguntando sobre ele. Ele se intitulava o Filho do Homem. E aí então, os discípulos começam a falar. Alguns acham que o Senhor é Moisés, outros acham que o Senhor é Elias, ou até mesmo João Batista. Outros acham ainda que é Jeremias. E aí Jesus fala para eles assim, e vocês, o que vocês pensam que eu sou? É aí que Pedro irrompe a fala de Jesus. Assim que Jesus termina de falar, Pedro fala na sequência. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, Simão Pedro, bem-aventurado é você por ter reconhecido isso. Quer dizer, você é muito feliz por já ter sido capaz de entender que eu sou o grande esperado, que eu sou aquele que o povo vem esperando há muito tempo. E aí então, Jesus fala mais algumas coisas que nós não vamos nos estender nesse momento, que dariam margem para falarmos muitas coisas sobre elas. Mas nesse momento, quando Jesus fala que ele é bem-aventurado, é porque Pedro está conectado com toda aquela falange de espíritos de natureza superior que acompanhavam Jesus. Jesus era assessorado por centenas de espíritas de alta elevação espiritual que o auxiliavam na sua tarefa aqui no mundo. E aí então, é nesse momento que Pedro é capaz de captar a intuição que eles endereçam a eles ali reunidos em torno de Jesus. Isso nos mostra que quem segue os ensinamentos de Jesus, quem busca conhecer os ensinamentos de Jesus, acaba se conectando com o plano espiritual superior. Acaba entrando em conexão com esses espíritos que trabalham pelo progresso da humanidade. Diferentemente daqueles que muitas vezes estão distanciados dessas ideias. Nós, quanto mais exercitarmos uma vivência espiritual em nossas vidas, quanto mais nós buscamos o conhecimento espiritual superior, mais conexão nós vamos estabelecendo com os espíritos do bem, com toda essa legião de espíritos amorosos que trabalham pelo progresso da humanidade. Isso significa que a nossa conexão com eles vai ser permanente, inabalável? Não. Há um outro episódio, muito próximo desse, em que Pedro vai revelar uma característica bem diferente desse momento em que ele recebe essa intuição tão elevada do plano espiritual. Num determinado momento, então, quando Jesus está preparando os discípulos, e ele começa a falar de que ele passaria por sofrimentos, por problemas, por dificuldades, que levariam inclusive à partida dele. Naquele momento, Pedro manifesta uma atitude de dúvida quanto à sabedoria divina. Porque ele lança um questionamento para Jesus, perguntando: não pode ser, mestre, não é possível que seja assim, que o senhor passe por essas dores. Não é bom o senhor falar que isso vai acontecer com o senhor. Jesus, então, naquele momento, quando Pedro traz esse questionamento, onde estará a justiça de Deus se passares por esses sofrimentos? Jesus fala para Pedro assim: se afasta de mim, se retire daqui. Lendo o Evangelho, nesse capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, a gente fica chocado. Como assim Jesus está pedindo para Pedro se afastar? É porque naquele momento Pedro estava acolhendo algo extremamente nocivo para o seu aprendizado espiritual, que era a dúvida na sabedoria divina. Esse episódio, ele é bem retratado nesse capítulo do livro Boa Nova, no capítulo 21. Uma obra admirável, recomendada para aqueles que querem conhecer mais sobre o processo de formação dos discípulos de Jesus, como foram aquelas lições inesquecíveis que eles obtiveram diretamente de Jesus. Mas então, quando Pedro acolhe a dúvida, Jesus coloca para ele isso: se afasta de mim. Veja, é a mesma pessoa que tinha tido aquela inspiração elevadíssima de reconhecer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a mesma pessoa que acolhe a dúvida. Ele estava sendo, naquele momento, como nós somos muitas vezes em nossas vidas. Nós permitimos que a dúvida tome conta de nós. Mesmo recebendo muitas inspirações elevadas, muitas intuições positivas, muitas vezes a gente ouve diretamente do plano espiritual nos dando orientações, recomendações, em pouco tempo nós acolhemos a dúvida. E é aí que há um grande perigo para a nossa experiência, para a nossa evolução. Quando Jesus fala sobre essa atitude de Pedro, dizendo para ele se afastar, não é que Jesus está condenando que nós tenhamos dúvida. A dúvida é um processo da aprendizagem, da evolução, da aquisição do saber muito importante. Mas uma vez que nós já sabemos e estamos suficientemente instruídos sobre algo de extrema importância, ou seja, a justiça divina, já não cabe mais a nós alimentarmos a dúvida. Não cabe mais a nós mantermos em nossas mentes o questionamento: por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus permite que eu passe por essas provas? Uma vez que nós já aprendemos a razão do sofrimento, das dores e das lutas, acolher dúvidas e questionamentos representa muitas vezes o quê? Nós abrirmos brecha para as influências espirituais inferiores. Há pessoas que receberam muitas lições espirituais elevadíssimas, estudaram, aprenderam, receberam muitas vezes comunicações diretamente do mundo espiritual as instruindo, mas elas se permitem aquela dúvida sistemática, constante, porque ainda não adquiriram verdadeira fé sobre aquilo que elas admitiam acreditar até então. É essa dúvida que Jesus está colocando ali para Pedro como algo muito nocivo e muito precário. Então nós precisamos nos resguardar dessa dúvida sistemática que nós vamos permitindo vir e tomar conta das nossas vidas. Essa dúvida, ela nos tira muitas vezes as grandes possibilidades de realizações, de situações que nós nem imaginávamos capazes, e porque não temos dúvida, nos tornamos capazes. Mas quando acolhemos a dúvida, é como se tirássemos a nossa força. Nós vamos ver logo mais um episódio que ilustra bem o quanto a dúvida, a falta de fé, pode nos comprometer em nossas realizações. Outro episódio marcante que há na vida de Pedro foi o episódio da transfiguração. Certa vez Jesus chamou Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo até o monte. E lá Jesus se transfigurou. Ele se manifestou de uma forma totalmente luminosa. Do seu corpo irradiava uma luz intensa e os discípulos puderam ver, conversando com Jesus, dois espíritos materializados, o de Moisés e o de Elias, que são dois grandes condutores do povo judeu. E ali eles confabulavam, conversavam com Jesus. Pedro ficou tão maravilhado com aquela visão que ele disse o quê? Mestre, vamos fazer três cabanas para nós adorarmos o Senhor, Moisés e Elias. O próprio Evangelho fala que Pedro, ele estava confundido com aquela visão. O que ele queria fazer naquele momento? Ele queria criar um local de culto para aquelas três personalidades tão maravilhosas que se manifestavam naquele momento. Ele queria criar ali um culto, como nós temos feito ao longo da nossa evolução, querendo estabelecer um lugar para aquilo que é sagrado, querendo definir que aquele ponto se tornaria sagrado porque ali houve um fenômeno extraordinário. Pedro estava permitindo que uma velha disposição que o homem tem desde eras muito primitivas obstruísse a compreensão do verdadeiro significado espiritual daquela manifestação que ele testemunhava. Ele tinha que entender naquele momento a realidade da vida espiritual e não criar mais um local de culto, não criar coisa material para adorar o mundo espiritual ou a divindade, que é o que nós temos feito em muitas vidas. Até hoje as pessoas estão brigando por supostos lugares sagrados. Um povo acha que aquele lugar é sagrado para ele e aquilo justifica travar uma guerra que leva à morte os seus irmãos, porque ele acha que aquele lugar é sagrado, porque tal personalidade pisou ali, porque o outro acendeu aos céus daquela rocha, porque o outro verteu água daquele ponto. Isso vira motivo de guerra, conflito entre as pessoas, porque o homem entende que um lugar em especial possa ser sagrado. Na verdade, qualquer lugar que nós estivermos neste planeta, ele é sagrado porque ele faz parte do planeta. Nós podemos render culto a Deus em qualquer lugar. No banheiro da minha casa, na calçada, pode ser no campo de futebol, nas ruas. Todos os lugares podem ser lugares para devoção à divindade. Não precisamos de um lugar especial. Então, nessa situação, nós vamos ter Pedro revelando uma característica que nós precisamos superar, de entender que para o contato com a vida espiritual não é necessário nada de ordem material. Não precisa um lugar especial, não precisa uma roupa especial, não precisam objetos especiais. Porque toda a comunicação que se dá com o mundo espiritual e com Deus é pelo pensamento. Nós não precisamos de adereços materiais. Será que nós, na nossa vivência hoje religiosa, na nossa vivência hoje espiritual, nós ainda estamos com algum resquício dessas práticas que reduzem a experiência espiritual a vivências materiais? Será que nós entendemos que hoje a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, ela deve se expressar em termos não materiais? O que nós podemos muitas vezes estar esquecendo e permitindo às vezes que nós reproduzamos os mesmos comportamentos do passado? Muitas pessoas precisam às vezes de objetos para focar a sua atenção, para conseguir o seu momento de ligação com Deus. Se nós ainda precisamos de algo material para isso, significa que nós ainda estamos apegados ao pensamento religioso primitivo, aquele que Pedro ainda tinha como resquício. E perdemos belas oportunidades de vivência espiritual. Então nós precisamos começar a nos libertar. Eu preciso de um intermediário para falar com Deus? Não. Eu preciso de algo especial que me ligue a Deus? Também não. Eu preciso de alguma coisa material? Não. A doutrina espírita nos ensina que toda a nossa ligação com Deus, com a vida espiritual, é pelo pensamento. E não precisamos de nada de natureza material. Então esse episódio da vida de Pedro também revela isso. Que mesmo em contato com coisas muito elevadas, o homem pode se deixar levar pelos seus sentimentos, a sua experiência religiosa mais primitiva. E nós precisamos romper com isso para poder ter uma vivência espiritual verdadeiramente rica. E temos mais um episódio bem marcante da vida de Pedro, que é aquele episódio... Deixa eu só trazer essa frase aqui. Nós não vamos conseguir ver o vídeo, que acho que ele vai travar também, mas eu vou relatar essa passagem. Uma certa ocasião, os discípulos estavam no barco. E eles estavam lá à noite, não estavam com Jesus. E aí, Pedro avista alguém caminhando sobre as águas. Havia uma tempestade ali no mar da Galileia, tudo muito alvoroçado, as águas, o vento, raios. E eles observam que vinha um homem caminhando ali nas águas. Eles ficaram admirados, alguns com medo, porque eles já acreditavam naquela época em manifestações de espíritos, mas até que alguém reconheceu, é Jesus, é o Mestre. E Pedro, quando viu que era Jesus, o que, que ele falou? Mestre, permita que eu vá até o Senhor. Permita que eu caminhe até a sua direção. E Jesus falou para Pedro, venha Pedro. E ele então começa a caminhar sobre as águas. Falar sobre isso hoje, fora do ambiente religioso, muitos vão rir de nós. Como assim dois homens caminhando sobre as águas? Isso é parte das crenças, uma crença absurda. Mas na doutrina espírita nós sabemos muito bem quais são as condições para que esses fenômenos impressionantes ocorram. Desde o final do século XIX, com as investigações dos fenômenos espíritas, foi reconhecida a possibilidade, sim, da produção de fenômenos incríveis. Kardec estudou as mesas girantes, estudou aquelas mesas que viravam, estudou fenômenos de transportes de objetos. Posteriormente a ele, inúmeros investigadores do mundo espiritual reconheceram, sim, a possibilidade de fenômenos incríveis. E Kardec tinha, junto aos espíritos, desvendado o mecanismo do que permite esses fenômenos extraordinários. Os espíritos revelaram que existia no mundo espiritual um elemento, algo, ficou conhecido como fluido, que permitia a produção de todos esses fenômenos. E Jesus, muito provavelmente, naquele momento que ele caminhava sobre as águas, ele manipulava com o seu poderoso pensamento esse fluido do mundo espiritual para criar uma base firme para que ele pudesse caminhar sobre as águas. E foi o mesmo elemento que ele utilizou para que Pedro pudesse caminhar em direção a ele. Só que lembram que eu falei que isso estava acontecendo no momento de uma tormenta ali no mar? Foi aí então que Pedro, observando o quanto era insólita aquela situação, o quanto era impossível imaginar que dois homens pudessem caminhar sobre as águas, ele então começa a afundar. E ele, desesperado, pede socorro a Jesus. Mestre, me salva! E Jesus estende a mão a ele e o retira das águas e o conduz para caminhar novamente até o barco. E chegando no barco, pergunta: por que duvidastes? Por que você permitiu que a dúvida tomasse conta de você naquele momento? Sabe quando foi o momento que ele teve dúvida? Foi no momento que ele teve medo. Foi no momento que ele deixou de confiar naquele que já tinha dado provas indiscutíveis do poder que ele tinha. Foi naquele momento que ele começou a afundar nas águas, porque ele tinha experimentado o fenômeno. Ele já tinha pisado ali na água e sentido que era possível se apoiar nela. Mas foi no momento da dúvida que ele permitiu-se, então, perder toda a sustentação que ele estava tendo. Esse episódio da vida de Pedro é muito ilustrativo e ele nos mostra o quê? Que quando nós permitimos que o medo tome conta das nossas vidas, às vezes a gente está indo muito bem, a gente vai confiante, vencendo desafios, vencendo limitações, a vida parece ser totalmente contrária a nós, mas porque temos fé, nós vamos avançando. E aí, no momento da dúvida, nós vamos permitir que coisas ruins aconteçam. Porque nós deixamos de acreditar, deixamos de ter confiança. E aquelas forças que antes eram mobilizadas a nosso favor, elas se dissipam. E nós começamos a afundar em nossos problemas. Percebem por que a dúvida ela é tão problemática na existência do Espírito? Ela é muito boa para a gente aprender uma série de coisas. Mas para a vida espiritual, depois que você descobriu que aquilo existe, que aquilo é daquele jeito, permitir-se a dúvida é permitir-se perder a sustentação para os seus passos num mundo que parece tão instável. Quando você deixa de acreditar que Deus é a seu favor, de que há muito em seu favor, é a situação que Pedro experimentou. Começamos a afundar nos problemas. E aí, qual que é o recurso que o desesperado tem naquele momento que ele não percebe condições de ser salvo? É novamente voltar a crer. É novamente confiar e pedir o auxílio, clamar o auxílio. E aí nós somos socorridos. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por isso? Quantas vezes nós vivenciamos essas situações? Porque nós vamos sendo engolidos pelos problemas e nós nos sentimos desesperados e pedimos o auxílio e nós sentimos essa mão segura que nos sustenta. Nós queremos passar por isso novamente? Não precisamos. Temos que manter a nossa fé, a nossa confiança permanentemente. E nós seremos capazes de caminhar por onde ninguém caminha. Seremos capazes de enfrentar desafios que ninguém enfrenta. Mas desde que mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Pedro tem vivências com Jesus em que ele não entendia muitas vezes os propósitos de Jesus em fazer certas coisas. Jesus ele usava uma prática didática com os discípulos que era muito interessante. Ele fazia certas encenações, que eram encenações típicas dos profetas hebreus. Representavam algo para transmitir um ensinamento. Por exemplo, o episódio da figueira seca. Todos conhecem, né? Jesus foi até a figueira, não tinha figo. O próprio evangelho está falando, não é época de figo. Jesus era burro? Não. Mas ele fez aquilo como uma forma de demonstrar para aqueles que não produzissem algo, acabariam se perdendo. Ficariam secos, infrutíferos. Por isso que ele chega na figueira e pergunta, se não tem figos, ela vai acabar morrendo. Em outro episódio, Jesus queria trazer uma lição muito preciosa para os discípulos. Jesus sabia que já havia entre eles ali a ideia de que alguém era melhor do que o outro e esse melhor deveria ser o líder. Então Jesus, já prevendo possíveis disputas pela liderança, ele queria demonstrar que todos deveriam ser por igual respeitados e todos por igual deveriam se ajudar uns aos outros. Se surgisse uma liderança depois, seria por mérito de cada um, mas que não houvesse rivalidade. Então o que Jesus fez? Começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, vendo aquilo, achou muito estranho. Como assim? O meu mestre vai lavar os meus pés? E aí então Pedro fala assim para Jesus: não me lavarás os pés. E aí Jesus responde para ele: se não te lavar os pés, não terás partes comigo. Jesus agia de uma forma com Pedro que era para mexer com um sentimento de amor muito grande que Pedro tinha por Jesus. Um amor meio ingênuo, infantil, que não entendia exatamente o objeto do seu amor. Por isso que ele falava dessa forma: se eu não puder lavar os seus pés, você não tem nada a ver comigo. É mais ou menos como a gente faz com as crianças, quando a gente quer tocá-las de uma forma mais direta. O que que Jesus pretendia naquele momento, ao lavar os pés de cada um dos discípulos ali presente? Ele queria deixar bem claro, e depois ele verbalizou isso e explicou para eles: se eu, sendo o mestre, lavei o pé de cada um de vocês, com qual dedicação vocês devem ter uns aos outros? Quem seria o maior entre vocês se eu, que sou o mestre, estou lavando os pés de cada um de vocês por igual? Jesus queria demonstrar isso, que entre irmãos não existe a ideia de superioridade, que entre companheiros não pode existir a ideia de que eu sou o líder e os outros me obedecem. Ele deixou um exemplo inesquecível para todos nós que trabalhamos de alguma forma para o bem. Não podemos ver os nossos companheiros de ideal como alguém que deve estar subordinado a nós. Às vezes, dentro das equipes das casas espíritas, a gente vê isso. Pessoas que se colocam, muitas vezes, querendo ser o líder acima do outro. E esquece que o verdadeiro líder é aquele que serve a todos. Que aquele que é o maior no reino dos céus é o que será o servidor de todos. Nós esquecemos isso também dentro do lar. Dentro do lar há alguém mais importante? Não. Todas as pessoas dentro de uma família são igualmente importantes. Às vezes os pais, guiados por valores, por tradições, ideias passadas, antigas, têm essa ilusão de imaginar que eles são superiores aos filhos, quando na verdade ninguém é acima de ninguém em qualquer agrupamento humano. Nós somos todos irmãos, uns devedores dos outros. Cada um deve ser servo um do outro, fazendo o melhor um pelo outro. Jesus deixou uma lição inesquecível, que aquele que quiser se tornar o maior no reino dos céus deve estar disposto a fazer o melhor pelo seu irmão, a ajudá-lo sempre que possível, a fazer tudo o que for possível que estivesse ao alcance em favor do outro, sem termos a pretensão de que nós somos melhores e temos mais méritos do que ninguém. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos chamados ali para servirmos. Servirmos com amor, com boa vontade, com dedicação, com respeito, com um espírito de colaboração. Quantas vezes nós queremos, dentro de um local onde nós estamos participando, querer mudar as regras para que as pessoas se ajustem a nós e não nós nos ajustarmos ao conjunto, que seria o mais natural. Então a lição do mestre fica para todos nós. Nós não somos superiores a ninguém. Somos todos irmãos e todos devemos trabalhar uns pelo bem dos outros. E na sua vivência rica com Jesus, numa determinada noite, Jesus já pressentindo tudo o que se desenrolaria ali em torno da sua desencarnação, ele vai ao horto à noite orar, se preparar para aqueles momentos desafiadores. E ele tinha pedido a Pedro, a João, que vigiassem enquanto ele estivesse ali em oração. E eles por duas vezes adormeceram. E aí quando Jesus retornou, observando ali Pedro dormindo, perguntou para ele: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse vigiai e orai, nós ouvimos falar muito na casa espírita, não é? Que é a grande atitude que nós temos que ter para não perdermos todas as conquistas espirituais que nós vamos tendo. Temos que vigiar o pensamento, as nossas palavras, e temos que orar pedindo força, pedindo orientação, pedindo apoio divino, não é isso? Nós temos que estar preparados para isso. E Jesus, nessa passagem, ele foi dizer isso, então, que a carne era fraca, para reconhecer que, embora a gente possa já ter aprendido bastante, que a gente possa ter adquirido muito conhecimento, que a gente possa ter tido grandes experiências, nós ainda precisamos continuar vigiando e orando. Ninguém está totalmente imune às influências nocivas. Nós precisamos permanentemente de uma atitude de vigilância. Porque a paz, ela é conquistada através disso, da vigilância. Quantas vezes nós nos permitimos situações desastrosas em nossas vidas pela falta da vigilância? E nessa passagem também, muitos tomaram de forma equivocada essas colocações de Jesus sobre a carne ser fraca. Jesus está se referindo ali a cansaço físico. A um homem, Pedro, que já tinha aprendido muitas coisas com ele, Jesus, mas que fisicamente não conseguia corresponder naquele momento a uma atitude mais ativa de concentração, de orientação. Mostrando que nós, como encarnados, ainda estamos submetidos às limitações físicas. De forma indevida, muitos interpretaram ao longo dos séculos, dizendo que Jesus justificava, sim, que há certos erros que nós cometemos, porque a nossa constituição física nos leva a cometer esses erros. Quantos já não usaram como desculpa essa expressão de Jesus? A carne é fraca. Mas Jesus estava se referindo a cansaço físico. Aquilo que a matéria impõe ao espírito, que ele não consiga manter-se de forma contínua. Mas a recomendação do vigiar e orar permanece. Para nós, hoje, temos que estar muito atentos com tudo que nos apresentam, com tudo que nos trazem, com tantas informações, com esse bombardeio de ideias que nós estamos sendo hoje, alvo, que vem pelas redes sociais. Antigamente era simples, a gente desligava um televisor ou não lia um jornal. Hoje nós recebemos notícias de forma fragmentária, de forma rápida, instantânea, de uma forma muitas vezes modificada, de forma mal intencionada, e isso mexe com muitas das nossas convicções, das nossas certezas. Nós vamos acolhendo tantas ideias diariamente que vão sendo aos poucos disseminadas, que nós vamos achando tudo normal, tudo aceitável. E às vezes até a catástrofe, o sofrimento, acaba se tornando uma coisa banal, de tanto que nós recebemos essas notícias. O imperativo do vigiar, ele continua. Precisamos estar atentos a tudo que vamos colhendo ao longo da vida, a todas as circunstâncias da vida. Se o nosso corpo ainda é fraco, nos impõe a necessidade de repouso, vamos repousar, mas vamos retomar as nossas atividades vigilantes, ativamente preocupados em observar o que nós estamos absorvendo e colhendo da vida. E no seu aprendizado com Jesus, Pedro manifestou uma das suas características ainda, que era o ímpeto à violência. Quando Jesus vai ser preso, Pedro saca da sua espada e fere um homem que acompanhava os guardas, Malco. E ali, naquele momento, Jesus dá uma advertência importantíssima a Pedro. Ele diz então a Pedro assim: Pedro, guarda a tua espada, porque quem viver pela espada perecerá. Ele deixou muito claro isso, que toda vez que nós utilizamos a força, a violência, nós estaremos submetidos a ela, por esse mecanismo da lei de ação e reação que nós aprendemos tão bem na doutrina espírita. Tudo que eu fizer ao meu próximo, de alguma forma, retornará a mim. Infelizmente, hoje, nós vemos até no meio da própria cristandade, no meio de pessoas que dizem seguir Jesus, pessoas apoiando as ações violentas. Parece que isso é uma história que ficou lá na Idade Média, que os cristãos apoiavam a violência, mas até hoje nós estamos observando isso. Esquecemos essa advertência de Jesus. Se a minha vida for pautada pela violência, pelo uso da força para subjugar o meu opositor, eu estarei inevitavelmente submetido a essa violência, a essa força. Por isso que ele disse que quem viver pela espada perecerá. Jesus tinha poder de ter aniquilado a vida de todas aquelas pessoas que vinham prendê-lo. Ele tinha um poder fluídico, magnético extraordinário, porque ele fez reconstituir os tecidos da orelha cortada de Malco. Sabe esses médiuns de cura extraordinários que nós já ouvimos falar? Multiplica a capacidade deles por 1 milhão, por 100 milhões. Era o poder que Jesus tinha. Ele podia paralisar o organismo de qualquer pessoa, mas em nenhum momento ele usou do seu poder para dominar fisicamente ninguém. Qual era a forma que Jesus usava para controlar as pessoas? O argumento, a palavra. E quando ele se deixa ser preso, ele estava consciente do que ia acontecer com ele. Ele precisava trazer a última grande lição para os discípulos, a prova da imortalidade da alma do ser humano. Como ele demonstraria isso sem morrer? Então ele pôde se deixar morrer. Jesus foi o único homem que pôde se deixar morrer, porque ele tinha a convicção plena que ele voltaria triunfante do túmulo, que ele apareceria em espírito aos seus discípulos e às outras pessoas e provaria: olha, o homem, ele sobrevive à morte do seu corpo. Todas as outras criações que fizeram em torno dessa ideia, elas foram acréscimos posteriores. Jesus, aparecendo em espírito, demonstrou a realidade imortal do homem. Só que ele não usou a força para se poupar nem da morte, trazendo uma lição inesquecível para todos nós. Então, nesse episódio, fica muito claro isso, que a violência, ela nunca deve ser uma forma nossa de reação a nenhuma agressão do mundo, porque nós poderemos agravar ainda mais as consequências para o nosso futuro. É importante nós lembrarmos dessa colocação que Emmanuel fez no livro Fonte Viva. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. O que significaria ali aquela espada que seria simbolicamente a cruz? Que a partir daquele momento não era necessária a violência. Não é necessário para nós vencermos o uso da força que agride, que fere. A espada cravada no solo, ou a cruz, representava isso. O homem mais poderoso do mundo não usou o seu poder para ferir os seus irmãos. O homem que tinha o poder de fazer um espírito que estava prestes a desencarnar, retornar, o homem que pôde curar paralíticos, cegos, o homem que pôde caminhar sobre as águas, não usou da força para ferir. Podemos nós usar a força, a violência para ferir alguém? Não. A cruz fincada no solo representa isso. A partir daquele momento, a violência não deveria ser mais a forma de se ganhar qualquer disputa. Eu sei que isso é um tema que merece muita reflexão, porque nós temos instintos de preservação que são milenários, que estão dentro de nós e que nós temos que, através do pensamento, reelaborá-los. Mas precisamos trabalhar com essa ideia, porque a Terra pertencerá aos pacíficos. Porque esse mundo de regeneração que nós aguardamos ansiosamente e que não vai se dar de forma instantânea, nem em 50 anos, nem em 100, só permanecerão aqui os verdadeiramente pacíficos, como ele disse no sermão. Então, se nós quisermos herdar esse mundo maravilhoso que vem sendo arquitetado no mundo espiritual para que um dia a Terra se torne, precisamos trabalhar pela paz hoje dentro de nós, para nos tornarmos verdadeiramente pacíficos, para merecermos esse mundo maravilhoso que nós estamos em processo de nos tornarmos no futuro. Pedro teve lá aquele momento também, que foi muito marcante na vida dele, que foram as três negativas. Depois que prenderam Jesus, por 3 vezes perguntaram a Pedro: você é discípulo desse homem, não é? Você seguia ele. E nas 3 vezes que perguntaram, Pedro falou: não, eu não o conheço. Jesus já tinha previsto isso, que Pedro, diante do medo, do desafio, ele que se acreditava tão corajoso, ele hesitaria, ele teria medo, e ele não conseguiria assumir o compromisso de dizer que era discípulo sim de Jesus. Depois que ele faz essas 3 negativas, ele se afasta um pouco E ele vai para um lugar que ele está sozinho e ele começa a rememorar alguns ensinamentos que ele tinha ouvido de Jesus ao longo daqueles 3 anos de discipulado. E ele lembra de algo muito marcante que Jesus tinha dito para ele algumas vezes. Pedro, ele tinha alguma característica que era de um rigor, uma severidade em relação às pessoas que erram muito grande. Essa mesma inflexibilidade que nós temos quando vamos julgar os nossos irmãos. Essa dureza de coração que às vezes a gente tem ao analisar a conduta alheia. E aí Pedro lembrou de algo que Jesus falava para ele, que era isso daqui, ó. Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É aí que ele entendeu o que Jesus queria dizer. Que mesmo ele, Pedro, que se acreditava um amigo tão leal de Jesus, alguém tão dedicado a Jesus, ele também tinha sido fraco naquele momento. Ele reconheceu que ele era imperfeito. Que é o que nós às vezes fazemos, mas não com muita frequência, quando nós vamos analisar a conduta do outro. Acabamos esquecendo que nós, muitas vezes, cometemos os mesmos erros que as pessoas cometem. Que aquela mesma severidade que nós aplicamos aos outros, poderíamos aplicar a nós mesmos. Mas nós esquecemos que o outro, assim como nós, não queremos ser tratados com severidade, com dureza de coração. Nós queremos compaixão quando erramos. Então nós temos que, por dever, termos compaixão às pessoas que erram também. A lei, ela é inflexível. Cada um será responsabilizado pelo erro que cometeu. Então nós não precisamos ficar preocupados em nós punirmos o nosso irmão, porque ele vai ter as consequências de tudo o que ele fez. O que nós precisamos é tirar de nós essa severidade. Foi só na queda dele, Pedro, quando ele começa a perceber, pela dor do remorso, o quanto ele era inflexível, o quanto ele era duro de coração em relação a quem errava, que ele começa a perceber a extensão disso que Jesus disse para ele. Que as pessoas são muito mais frágeis do que perversas. Que o ser humano, ele erra muitas vezes, não é porque ele é mau na sua essência, mas é porque ele é profundamente frágil. E essa visão é a visão que nós precisamos começar a colocar nas nossas formas de avaliar, de apreciar o mundo. Sermos menos rigorosos com os nossos irmãos que erram. E Pedro, ele amargou essa sua fraqueza por muito tempo. E quando Jesus retorna do túmulo, aparece em espírito para os discípulos, reunidos ali com ele, Jesus, num determinado momento ali, pergunta a Pedro. Aí Jesus já estava desencarnado. Jesus pergunta a Pedro assim: Simão Pedro, tu me amas? Pedro estava muito feliz porque ele viu que o mestre que ele tinha visto pregado na cruz não morreu realmente. Ele estava ali vivo em espírito. E aí ele com grande alegria fala: Senhor, o Senhor sabe que eu o amo muito. E aí Jesus fala para ele: apascenta as minhas ovelhas. Pedro deve ter entendido naquele primeiro momento, então, o que Jesus queria dizer. Mas, mais uma vez, Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Eu acho que nessa segunda pergunta, Pedro já começou a ficar preocupado. E aí ele fala: Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu o amo. E aí Jesus fala para ele mais uma vez: apascenta as minhas ovelhas. E aí de novo Jesus faz a mesma pergunta. Eu fico pensando qual era a situação de Pedro na expectativa. Por que Jesus está perguntando tanto isso? 3 vezes a mesma pergunta? Ele que sabe tudo? E aí Jesus de novo fala: apascenta as minhas ovelhas. Ao perguntar para ele 3 vezes, Jesus estava redimindo da sua covardia em negá-lo 3 vezes. Estava dizendo que aquele medo todo que levou ele a se recusar a reconhecê-lo como mestre na hora do perigo, que aquele medo precisava ser superado. E ele precisaria levar confiança aos outros seguidores de Jesus. É a redenção ali daquele momento das três negativas. Para ele se sentir que a partir daquele momento ele não deveria ser mais tomado pelo medo. Ele não precisaria mais agir com violência por causa do medo. Não precisaria negar as suas convicções, quem ele era, por causa do medo. Ele deveria superar aquilo na vida dele. Fazendo o quê? Ajudando as outras pessoas a estarem em paz, em segurança. E foi o que ele fez de uma forma maravilhosa. Quando nós lemos a vida de Paulo no livro Paulo e Estevão, Paulo e Estevão são os personagens principais. Mas nesse livro maravilhoso nós vamos encontrar também outros personagens incríveis, e um deles é Pedro. Pedro é de uma sobriedade, de uma lucidez também muito grande. E ele atua de forma intensa ao pacificar os outros discípulos. Há um episódio muito interessante. Quando a possível separação do cristianismo, logo no início, entre seguidores de Paulo e seguidores de Tiago, é Pedro que traz reflexões que apacenta essas dissensões, essas separações. É Pedro que tem a lucidez de mostrar que mesmo pessoas que tenham convicções que possam ser aparentemente diferentes, elas podem caminhar juntas. Pessoas que têm diretrizes que aparentemente são opostas podem continuar juntos trabalhando. Pedro foi alguém que trabalhou intensamente pela paz dos sofredores, dos necessitados. Foi alguém que trouxe as primeiras lições para Estevão. E foi alguém que guiou Paulo no seu grande processo de aquisição das primeiras informações sobre o Evangelho, depois da sua conversão em Damasco. Então ele tem um papel importantíssimo na história do cristianismo. Ele foi um grande exemplo de verdadeiro discípulo de Jesus e homem transformado pela fé. Demonstrou características como a conciliação, a fé, o equilíbrio nas horas graves e a caridade acima de tudo. Ele se tornou alguém tão marcante na história do cristianismo que ele deixou muito claro que pessoas imperfeitas podem se tornar grandes discípulos de Jesus. Mas que para isso nós precisamos aceitar essas lições que nós recebemos, refletir sobre elas, amargar os nossos fracassos e aprender com eles. Reconhecendo que nesse processo de aprendizado, de crescimento espiritual, nós somos seres capazes de nos transformarmos, desde que não desistamos dessa grande e maravilhosa tarefa. E Pedro, por muitos anos, ele foi ali uma referência importante no cristianismo. Só que chegou o momento da sua partida do mundo terreno. E ele, devido às perseguições que foram então movidas contra os cristãos, ele acabou sendo sentenciado à morte também. A pena de morte naquele tempo, muito comum, era a crucificação. E ele não queria jamais se igualar a Jesus. Então ele pede para que fosse crucificado de ponta cabeça. E ele foi atendido no seu pedido. Essa passagem, ela nos sugere então, que momentos difíceis, eles virão para todas as pessoas, independente do quanto você tenha realizado no bem, independente de tantas coisas positivas que você possa ter feito, os momentos difíceis, eles sempre virão, eles sempre estarão presentes, porque eles fazem parte do aprendizado do espírito em evolução. Então, a sua forma de partida desse mundo, né, nos mostra que as grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Ele, de uma forma muito corajosa, enfrentou a sua prova final nesse mundo e venceu a sua missão aqui, ou realizou de forma satisfatória a sua missão. Pedro tem, então, para nós uma grande importância como exemplo de que todos nós podemos superar obstáculos e desafios. Essas são as nossas reflexões para essa noite. Nós vamos tentar ouvir uma música agora que faz uma síntese disso tudo que nós falamos. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Só um minutinho. Deixa só a música, não vai aparecer um vídeo, mas acho que dá pra rolar só a música. Essa música é uma composição do Gladstone Large e do Tim, interpretada pelo Tim e Vanessa. E ela faz uma síntese de tudo o que Pedro vivenciou e que nós referimos a algumas partes na palestra. Então fica essa mensagem para essa noite, que todos nós possamos pensar, refletir sobre o quanto nós podemos ainda produzir de resultados espirituais. Quem não pôde ver, então, essa palestra, pode ouvi-la depois aqui no site tenormorais.com.br. Dá para compartilhar também pelo Facebook, se vocês quiserem divulgar para alguém. E lá eu vou deixar o link também para os vídeos e para a música com a imagem completa também para quem quiser assistir depois também. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe e fortaleça todos vocês. Tenham paz. Que possam ter bastante garra nessa conquista espiritual que todos nós temos a realizar. Muito obrigado.